Salvador, boa tarde, está 3175, passa 1500 pés. 3175, contato radar na decolagem, suba para nível 340 na saída da El, transição de inércia. 7340 da El. Para iniciar lançamento, Juliette Quebec Kilo. Batendo Juliette Quebec Kilo, autorizado lançamento, reporte iniciando isso. Quebec Kilo. Solo TAM 3567 para o TAC, 174 a bordo, alternativa com 330 de autonomia. FIM 330, qual POB? POB 174. Autorizado, Juliette, Alfa, ponto de estradão no 0, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste padrão, no 013, tem um ótimo voo. Padrão 1013, Juliette, Alfa, ponto de estradão, torre 1 no 8, 6, TAM 3567, obrigado. Salvador, o gol 1601 tá com uísque, 1601. Gol 1601, aciona identificação, desça para nível 040 na chegada Bonf, ajuste o altímetro no 013. 040 na Bonf, 163, 1601. Para descer, é o Quebec Kilo. Jet Quebec Kilo, desça com os visuais, eu posso cruzando 2500 pés. Quebec Kilo. 340. Confirmo. Tem, se aguarde coordenação. M720, protocópia? Negativo. Autorizado, Salvador Galeão. Nível 340 autorizado. Aerovia Pesurão no 4, decolado no 0, curva direita, subida da El Blaze. Fechou da El Blaze. Código 5517, frequência do controle 1 no 9, decimal 35. 340, decolada 10 com curva direita após, na da El Blaze. Lopes Zulu 14 aerovia, controle de saída 6935 e o transponder 5597. Correto, 04 portão, chegando para o pushback, acionamento. Patarango. Patarango, Eco Zulu Novemba, contato radar na decolagem, sul para nível 080 na saída coral. Ah, 080 na coral, Eco Zulu Novemba. Sete livre decolagem, 1-3-0 graus, 1-0 mais. Livre decolagem, 1-3-5-5-5. 1175, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 7, obrigado, um bom final de semana. Um bom voo, 357. Decolado aos 28, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Permanece o altímetro no 013. Aqui eu desci para 2000, pastor, no localizador, Mike Xavier, sem guarda. Ah, 3567, contato radar na decolagem, sul para nível 340 na saída Gol, transição ao filtro. Olha o filtro, 340 é o nível, 3567. Solo Salvador, 1856, suspeque acionamento no 9. Autorizado semi-táxi, voo no 856. Chamará para táxi, 1856. Mike Charlie Alfa, completa a fala procedimento LSX Suíça, um glide, chama agora a torre 118.612. 118.612, tem um bom fim de semana, senhor. Vamos. Papatango, Mike Charlie Alfa. Mike Charlie Alfa, chame Simbra, baixar travado 130 graus 08 nós, 1013 o ajuste. Chama Simbra, baixar travado, a intenção em Simbra cancelar e girar para o 7 visual, senhor. Considere esse modificado, chame na final do 17. Mike Charlie Alfa. Charlie Alfa. O número 01, autorizado a final do procedimento em LS Expressão Glide. Após pelo, desça para 2 mil pés. Permanece o altímetro no 0 no 3. Reporte estabilizado no curso do localizador. Pete, solicito efetuar a renave da 10. Após pelo, aprovar o Sierra Vitor 366 e pode descer para 2500. O número 01. Afirma, autorizado a renave, após pelo, desça para 2500 pés. Reporte passando Sierra Vitor 366, gol no 01. Vai reportando 366, no 01. Boa noite, é o Whisky 90 Papá. Papá Tango, Whisky 90 Papá, boa noite, controle de Salvador. Troque código transponder para 0235. 0235 Whisky 90 Papá, contato radar 40 milha sudoeste Salvador. Mantenha nível 070, chame pronto para descida, ajuste o altímetro no 0 no 3. Passe informar para descida. Papatango Whisky 90 Papá, informe não receba informação do seu modo Charlie. Que é seu, estacionado o modo Charlie no momento. Para descida, Whisky 90 Papá. Novembro Papá, desça para 3 mil pés, ajusta o altímetro no 0, 1, 3. Está presente, voa direto Itap. Presente Itap, desça 3.013, Papá. Solo, boa noite, o gol 1764. 1764, boa noite. Informação a bordo ATIS para Brasília, nível 400. 400, Brasília, prepare gole o fita, guarde cópia. Gole o fita, obrigado. Sala. Melari 3567, passando nível 150, chama agora o centro Recife 128.8, alterna 126.4. 228-1264, 3567, obrigado. Controle Salvador, é o Oscar Bravo Eco, boa tarde, temos a informação Whisky. Papá Romeu Oscar, Bravo Eco, aciona identificação, desça para nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro no 0 no 3. Oscar Bravo Eco, deu controle? Poderia confirmar para Oscar Bravo Eco, senhor? Desça para nível 050 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 0 no 3. 050, chegada Mare no 0 no 3, obrigado. Cada o risco não vai faltar, autoriza a curva esquerda para evitar a formação, senhor. Curva de 30 graus. Autorizado, Papatango Whisky, 90 Papá. Confirma a proa e por quantas milhas? É, 30 e por mais 10 milhas. Sim. Obrigado. Salvador, gol 856, próximo ponto de espera da 10 Branco. 85 56, livre, alinhar e decolar 10, 140 graus, 10 mais. Autorizado alinhar e decolar 10, gol 1856. Passando 366, gol 1 no 601. Gol 1 no 601, completa a final do procedimento RNAVE. Chama agora a torre 118, decimal, 62. 286, obrigado, até a volta. 301. Até. Ali, vai. Voltar a zona pro editar, o uísque 90 Papá. Tango uísque 90 Papá, para interceptar o. A final do procedimento LS X-Way Sunglide, curva à direita pro 070, reporte estabilizado no curso do localizador. Desça para 2 no pé, permanece o altímetro no 013. Puxa 2000, voa pro 70, desce, vai tomar interceptando o curso, o isco não vai dar sopão. Controle Salvador, gol no 602, boa noite. Gol no 602, boa noite, assina a identificação. Desça para nível 060 na chegada Mari, ajuste altímetro 1013. Descendo para o 060, chegada Mari no 013. Gol no 602 informa que a intenção é efetuar o aeronave. Copiado, aguardo autorização para o aeronave, gol 1602. Aguardo, obrigado. Papá Tango, isso não vem o Papá, condições de manter a presente velocidade até 2 milhas por marcado externo? Possível, senhor. Obrigado. Decolou os 39, controle 119, decimal 35, não vou. É, 935, obrigado. Controle Salvador, gol 1856. Gol 1856, contato radar na decolagem, sul para nível 410 na saída Pulca, transição Aracaju. Na Pulca Aracaju, subindo para o 410, gol 1856. Ono livre pouso, 130 graus, 109. Livre pouso, ono 609. Salvador, bom dia. 3894 da Tanco X-Ray, passa nível 225. TAN 3894, aciona identificação, desça para nível 070 na chegada Mari, ajuste altímetro 1013. 070 na Mari, 1013, 894. Salvador, é o TAN 38002 com a X-Ray. Para o solo, prossiga. É o TAN 8002 com a X-Ray. 8002, sede. Para Galeão 360, prepare daí ao Blazer Guardcopter. É o Blazer guardando. O Webjet 6720 com 154 a bordo, vamos alternando com fins com uma autonomia de 3 horas e 40 minutos. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 1-0. Quando lá chame torre 118-612, uma boa noite. Boa noite, livre táxi 118-612. 2, resta para nível 050, reduz a velocidade 2209. Número 3 na aproximação. 50, descendo para 50, 2209, gol 602. Pista 1 no 0. Me mantém no 0, obrigado. 602. 3 no pé, permanece o altímetro no 0 no 3. Sob vetoração, mantém presente proa, limitado pelo curso do localizador. Reduz a velocidade 2209. Para 220, reduz, desce para 3 mil pés, o limite é o localizador, Oscar Bravo. Vento 130 graus, zona 0 nós, livre decolagem no zero. Decolagem, objeto 6720. 300, AP Zulu 17, decolador no zero com curva direita, saída gole, transição UFITU. Frequência do controle 11935, a torre em 118, meia dúzia, seu transponder 5526. Gol 1764. 400 aprovado, Brasília, Pesulou 17, decola da 10, saída agora e transição ao fito. Controle 1935, atua 18612, o transponder 5526, gol 1764. Correto, informe, pronto, puxa o acionamento. Atará, 764. Fala, gol 1601, tá na. Livrando sua escuta. Táxi em frente, Alfa Índia, portão número 3, gol 1601. Alfa Índia pro 3, 1601. 8002, cópia. Para chegar. Galeão 360, Apesulu 14, decola pista 10 com curva direita, saída da El Transição Bless. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5527, então 8002. 360 Galeão, Apesulu 14, decola 10, curva direita após da El Bless, 1935, 186, torre 5527, transponder. Ok, Apesulu 14 até Toquim, inicialmente, 8002. Até Toquim, 3, 8, 1, 2, pronto para puxa, acionado. 96720, decola os 45, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, muito obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, tá 3297, sem informação X-Ray. Podemos informar a subida prevista para São Paulo, Guarulhos? Para Guarulhos, é Dael Bless. Confirmando, Dael Diner, Dael Transição Diner. Grato. 340, Dael Bless, gente. Papá Romeu Oscar, Bravo Eco, desça para 2 no pés, reduz a velocidade 1.70 nós. Para o localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado. Autorizado a final do procedimento ILS Activation Glide. Tende 070 direita para 2000 pés, permanece estabilizado. O Objeto 6720 vai manter um pouco a proa, só para evitar uma formação nessa direita, você? Confirma. 6720 da Web vai manter ainda a proa para evitar uma formação à nossa direita. 15 segundos nessa proa apenas. Autorizado o objeto 720 e conforme instruções do centro Recife, restrito ao nível de voo 320. Restrito 3207. Passapitão curso, uísque 90 papá. Passapitão, uísque 90 papá, 1,5 mm para o marcador externo, chama agora a torre 118, decimal 62. 86, boa noite, obrigado. Bom posto. Voo 1602, desça para 3000 pés, ajuste altímetro 1013. Sobre a atração, mantém a presença proa, aguardando autorização para voar direto Serra Vida 360. A manter proa, aguardando autorização, descendo para 3.003 ajuste, chegou no 602. Emite a radial 270 do Salvador. Vai informar final 17, vai informar o papão. 050, confirme. 050. 050, 3894. Papatango, Eco Zulu Novemba, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha nível 080, chama agora o controle Ilhéus, 120, décima 1. Maravilhoso, 120, Eco Zulu Novemba. Está interceptando o localizador, autoriza 1700, Oscar Bravo Eco. Papa Romeu Oscar Bravo Eco, completa final do procedimento ILS X-Way Sun Glide, deixa em condições. Está mantendo referência visual com solo? Afirmativo. É, decola 1700 pés, completa final do procedimento ILS X-Way Sun Glide, agora a torre 118, decimal, meia dúzia. Tráfego formado anteriormente, agora 7000. Tem 18000, tenha uma boa noite. Bom posto. Obrigado. Gol 1602, reduz velocidade 1709, está presente autorizado direto do Serra Vida 366, descida para 2500 pés. Permanece o altímetro no 013. Vai seguir tráfego na aproximação a 9 milhas, mantendo 2 mil pés na aproximação final, Charlie 550. Descendo para 2500, na Serra Vida 366, e ajuste 1013, reduzindo 170 nós, gol 1602. Na 3894, reduz a velocidade 2209, desça para 3 mil pés, ajuste o altímetro no 013. 2200, 3000, 0033, 894. Agora, 17, mas foi e travou. Por isso que não vai dar papão. Livre pouso no 30 graus, 089. Por isso que não vai dar papão. 70 com 8, livre pouso. Por isso que não vai dar papão. Você para o final do procedimento, Renato? É o ILS sem glide mesmo. Gente. Objeto 6720, passando nível no 30, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 288, a secundária, pode confirmar? Secundária 126.4. 288.264, obrigado, boa noite. Ó. Boa noite. Novembro é papá, solo aos 50, estacionamento é o 45. Pensa, amigo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Quebrar o eco, livre pouso no 0, vento 120 graus ou no 09. Outro, não entendi isso, livre pouso, pista no 0, 120 graus ou no 09. Autorizado.